pela vitória. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o morte, a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, igreja, celebremos a vitória do Cordeiro Santo de Deus.